Gente, a paz de Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Vamos lá. Gente, a plantação. Nós somos como plantas. Você já observou, gente? Olhe para o mundo e vê o homem. O homem, vê esse mundo aí. Pensa nesse mundo grande. Quando Jesus viu a humanidade, ele viu a humanidade caída, como se fosse uma plantação perdida, né? Você pode ver que Jesus usa várias parábolas de plantações. E Deus vê a humanidade como uma plantação perdida. E quando o pecado entrou, aliás, lembra quando Deus usa a parábola do... Deus fala com como é que chama aquele cara que foi engolido pela baleia? Jonas. Quando Jonas, né, diz, nossa, Senhor, você achei que fosse que o Senhor fosse misericordioso, uma coisa assim. Não usou a mesma palavra que eu usei, mas foi o que ele quis dizer. Ele pega e fala assim, e Deus permite uma planta crescer, né? E depois vem um bicho e ataca aquela planta e a planta morre. Gente, isso daí está retratando o pecado. Quando o pecado entra no mundo, ele fere a plantação que somos nós. E ele vê uma plantação perdida. Ele vê, poxa, essa plantação está perdida. A gente vai perder muitos frutos, vão se perder. E eu não quero perder nada disso. Então Jesus vem e morre por nós, como se fosse um adubo que viesse e adubasse a terra para poder crescer bastante fruto. É a mesma coisa a gente. E ele nos dá uma nova, e ele nos dá a semente. E essa semente é a palavra. E a palavra, quando é brotada em nós, nos gera vida. Nós somos como uma plantação que estava perdida. Tanto é que quando você olha para a natureza sua, se você não tiver Deus, naturalmente vai crescer pecado dentro de você. E esse pecado, quando cresce, gera morte. É assim que é a nossa vida. A nossa vida depende de Deus. Nós éramos caídos. Nós não tínhamos vida. E quando nós cremos em Deus, nós passamos a ter vida. Então é isso, gente. Não dependa do mundo. Não dependa da plantação do pecado. Amém?